parece que tudo parou, que a mula empacou, que o mundo acabou, tudo enterrou. Me perdi de mim mesmo, quanto tempo assim? A saudade amargo, prato triste, enfim. Me recusei e não quis mudar. Cortaram minhas asas, não deixaram eu voar. Eu queria cantar, acreditar no futuro, mas era difícil enxergar no escuro. Eu não desisti, eu vim pra ficar. Muito tempo eu joguei minha vida pro ar. Ficava feio na foto, ia pro bar me embriagar. Procurava uma fuga de mim mesmo, sei lá. Eu liguei o silêncio em 25 anos, numa vida rotineira de drogas e manos. Um iletrado com desejo de ser grande, de ter uma família, de ter uma chance, uma vida com Deus. Eu nunca pensei, aonde amor é rei, o amor é lei. A mensagem pro céu não custa nada, é de graça. Óculos na cara pra guardar as lágrimas. Eu venci a vergonha, ajoelhei pra orar. Pedi proteção pra Deus me ajudar. O dia do choro é o dia da guerra, com o coração no céu e os pés na terra. Fé que faz da minha casa, casa de oração. Dinheiro acaba, fidelidade não. Você quer governar São José do Egito, com habilitações dos dias aflitos. Vem ver a banda passar, cantando coisas de amor. Não abro mão da poesia, não abro mão do meu Senhor, que se entregou por mim, que se entregou por ti. O amor é tudo, tudo pra mim. O amor é tudo, mesmo quando me abandonaram, permaneceu fiel. O amor é tudo, mesmo quando o céu se fechou, tua graça me bastou. O amor é tudo, nas prisões, nos milhões, tua liberdade cantou. O amor é tudo, tô aqui e perdi, envia-me, Senhor. Além de Deus na criação, nada existia, exceto aquele de quem a palavra vertia. No haja, ele tira de si a matéria pra moldar a sua imagem, o ser vivente dessa terra. Porém nessa cena, a verdade se revela. A essência do Pai é o amor sem mais. Temos em nós, vivo pulsando pelas artérias, o mesmo amor que vem do grande eu sou. Mas por isso amar é vida, alimento, por isso amor é verdade, caminho, por isso amor é o alicerce e sustento da caminhada do rei que escolheu os espinhos. O amor é tudo e nunca falha, mesmo no barco que naufraga. Ele é o eixo central dessa nossa jornada. Não é conto de fada buscando o final feliz e a salvação pra vida do louco que tá por um triz. Que escolhe amar o que se corrompe com o tempo e se entregar ao que é vão, e em vão se perder nos valores e sabores que cegam o entendimento, que só te afastam do que é o real prazer. Pra ter muito mais do que ser, se olhar no espelho e não perceber que quanto menos luz, menos graça. Vida sombria é caminho que conduz à desgraça. Meu rumo tento pôr no prumo, eu sou, que me aceitou como eu sou, mas me deu um modelo que num madeiro abriu os braços e se entregou pra que eu pudesse nesse amor viver e recebê-lo, desenvolver o dom. Amar meus irmãos, unidos desde a essência da criação, desde os primórdios da origem do mundo. Deus é o maior, pois o amor é tudo. O amor é tudo, mesmo quando me abandonaram, permaneceu fiel. O amor é tudo, mesmo quando o céu se fechou, tua graça me bastou. O amor é tudo, nas prisões, nos milhões, tua liberdade cantou.